Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a benção pra você, e a vitória você vai receber pelo sangue de Jesus. Tu vais vencer no sangue de Jesus. Tem poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estavas, ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti ele vai descer pelo sangue de Jesus. Vais vencer no sangue de Jesus. Tem poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar pelo sangue de Jesus. Vais vencer no sangue de Jesus. Tem poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar. Deus está olhando agora o teu coração, quer encher tua vida, o teu ser de plena unção. Agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti, pelo sangue de Jesus. Tu vais vencer no sangue de Jesus. Tem poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar pelo sangue de Jesus. Deus vai pelo sangue de Jesus. Deus vai operar.